do Flamengo, dá um gritinho aí. Tem alguém do Corinthians também aí? Tem! Um, dois, três, agora! Essa malandra, a sonhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral. Como é que é? A favela fica doidinha. Vem, vem! Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. E vem sentando, e vem sentando. É muito piado, piado, piado. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. E o que? É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. Toma! Pop DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese, DJ Patrese. Alô, professor Heraldo! Amor, eu sei. E sua família? Já mora aqui com a gente, curtindo o Crocodilo. Aí, Jamine. Amor, eu sei. Leila. Jandira também, o Jefferson. Mas vamos. Leidiane, Suelen. Todo mundo aqui, ó. Tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto. Viver sem ti, sem ti, sem ti. Você. Tu ainda me ama. Aí, Leandrinho. O Marcos também. Galera, tudo aqui. Tu ainda me ama. Te peço. E vai ser o Marquinho também. Se é considerado aqui no Gigante. E aí, Marquinho? Eu só te peço. Liga, Roxon. Toda a comitiva também. Só do bar. O Rodrigo. Só o Gugu Pirata. Chance. O Rodrigão. Aí, Léo. E vai quebrando, vai dançando. Vai quebrando, vai dançando. Bora pra cima. Alexandre, a primeira dama, a Simone, o Rodriguinho também, a Isilene, galera de Marudá aqui, pode crer. Ela vai se apaixonar, do Gigante Crocodilo Prime. Vai se apaixonar. Mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Pra dançar, vai! Bumbum gostosão, louco sedutor, foi por isso. Os fantasminhas também na área, um abraço! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer! Sacanagem. Aí, Giovanni! Você, o Guielto também! Tá o Breno! Um Cristiano! Vem e brota! O Rafael, o Ítalo! O goleiro da equipe! Sacanagem. De mal falados, pode crer! Você tem vontade, então, senta um pouquinho! Quebrando. Toma caqueado, toma, toma, toma. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Uhul! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Bora, novinha! Bora, novinha! E a família Chopitel também! Peraí, o teto da XP, você tem. O Leandro Salles, rebolando, rebolando. O Silvano Mesquita rebolando, também. Rebolando, aí, Simão, Lucas. Rebolando, rebolando, rebolando, fala, novinha, segura. Olha onde eu vim parar. Mais uma apaixonou pela pessoa errada, mas como eu imagino. Patrese, Patrese. Tá no coração da pessoa. DJ Patrese. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. É o baile do Patrese. Aniversário da Paula hoje. E aí, Paula, parabéns. Sua mãe sonha aqui, ó. Faz a boquinha do animal. Aniversário da Pamela. Mal. Ela que tá no berço hoje. Dá-lhe. Parabéns também, Pamela. Dentada, dentada, dentada, e a novinha. O Roger 3D. Agora gigante. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Crocodilo. Tá... Gigante. Pisando a cabeça do croco e o croco suave. Vai dançando no animal. E olha o gordo. Olha o gordo. Tinha pressão. Tinha pressão. Patrese mais no beat. Patrese mais no beat. É o. Patrese, Patrese. Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Pra você curtir e dançar, Santarém no! Você partiu no corpo. Aí, Danilo Prime. Esse pra aquele abraço. Não quero mais, não servia pra você. Prime, Prime. Bombadas não iam dar. O quê? Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira. E aí, Alessandro? Aquele abraço, garoto! Mudar. O Xandão de Caxanhal, o Léo, acho graça porque não restou. Garoto das equipes, um os caras doidos de Caxanhal. Agora Alex Celular de Capitão Poço. Olha o Boris pro mundo. Esse é considerado. E aí, Boris? Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo. O Rafael, melhor goleiro da região. Santarém novo. Ele é sua primeira dama, Carol. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. E vai virar! Crocodilo está na área. E aí, Leozinho Pantoja, a Jennifer também, o João Neto, a Thaís Pantoja, família Pantoja na área, área, área, área. DJ Leão. Bate a saudade, um desespero não dá mais. Alexandro! Esperar o tempo castigo. Gigante Crocodilo! Pra te falar. Vamos dançar! Quando você foi. O Adriano! O Robson também, o Edgar! O Edmilson Magno! E as gatinhas também! A Niele e a Flávia! tudo aqui em Santarém, ó. Sinta a pressão da dentada do animal. E a galera vai no clima, vai no clima. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima e dá o grito. Quem tem amigo viado aí, dá o gritinho. Quem tem amiga sapatão, faz barulho. Segura, segura, agora vai! Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando. Vai rebolando, rebolando, vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Rebola, rebola, rebola. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é. E aí, Gisele Eduarda? DJ Patrese é bom. A Raquel, é as Santinhas aqui, ó. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Gigante Crocodilo Prime. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão vai. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar. Joga a mãozinha. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos. A Emily, joga, a Lorena, joga, e a Brena. Joga as duas mãos pro ar. As meninas estão aqui. Joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E joga, joga. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado! Ô gás! E toma essa dentada, toma essa dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chopitel, é chopitel. E aí, Marcelo? A Juliette, a Divan. Aí eu também, a Sueli. Todos aqui, ó. É chopitel e bora, bora. Bota pra endoidar. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, o quê? Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Vamos embora, fantasminha! Sequência de ladrão, é o Leozinho que tá mandando, manda, chama, é o Diquinho que... O Leozinho também, manda, do Pará, aí Felipe, o Teco Leandro, chama, vitória do Pará. Toda aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Tem ferro, hoje vai rolar surubinha. Olha a surubinha! Só surubinha de leve, essa menina maluca. Depois tá que fica, baixa a botona na rua. Só surubinha de leve, essa menina maluca. Vamos dançar! Depois tá que fica, vamos dançar! Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Ô moça, não dá mais. A sequência da dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É muita dentada! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando aí, já viu, é rock doido. o Ítalo, o goleiro. São João Esporte, é isso? Esporte Clube. O Elielto, o atacante do América, tá comigo! Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Agora. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Mais uma! Amor não inventou palavras pra expressar. Equipe de fotos! G3! Batendo sua foto aí! Você que é feio, sai bonitinho! É a foto deles, ó! Equipe de fotos G3! Entrega na hora! Vamos pra cima! Coração explode. Galera de Marituba, meu parceiro Rodriguinho, a Silene, o Alexandre, sua esposa Simone. Tudo aqui. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. E os loucos! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem e o coração. Aí, Melícia! Completando mais um aninho de vida. Parabéns! Tá na hora! Joga pra cima! E doide, doide, doide, doide, doide, sacode! Cadê o gritinho das solteiras aí? O gritinho das virgens! O gritinho das gostosas! Vamos pra cima! Crocodilo está na área. Crocodilo Prime. Vai sacudindo tudo! Prime! Prime! Dá-lhe, crocodilo! Dá-lhe, crocodilo! Sacode! Joga pra cima, galera do leão! Galera do papão, vai! Na palma, na palma! Abusada! Olha o funk! Cachorro! Vem dançando, mulherada! Meu parceiro Wagner, do 40 Horas, que a Nani deu, ó! Mas só que a profissão das minhas. Aí, Lucas, Santarém novo! Jandy Smith! Aqui, ó! Posso te porra? O quê? Posso te porra? Posso te porra? DJ Patrese. Posso te porra? Posso te porra? Posso te porra? Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Vem dançar! Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar. Novinha. Posso te porra? Posso te porra? Posso te porra? Posso te porra? Posso te porra, posso te porra, posso te porra. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. É só tu ficar de quatro na cama e se pinar. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra. Vem dançar, vem dançar. Posso te porra, posso te porra, posso te porra. Galera do Portal Capanema, fazendo a cobertura com a gente aqui, ó. Registrando tudo. É o Crocodilo em Santarém novo. Ele vem ao mar de cada vez. E o que? E o que? Por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Vai, faz a fila. Portal Campanema. E a mulherada? Vai, mulherada. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, pode dar em cima de mim. O amigo Sandro, secretário de cultura, já aqui com a gente no Gigante. Bora, Sandro, Santarém novo e fecha. Meu parceiro Sandro na área. Segura. Vou ter que ativar o meu modo lude, feito um tapa na cara. Essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e receba essa direta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for... Aí, Rosilda! A Rosilda, o Valmi também. Agora ele é Prime, Prime. Ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba. Crocodilo, Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. A maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. Quepa, batão, pa batão, grandão. Quepa, batão, vamos dançar, vamos dançar. Quepa, batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão, grandão. Quepa, batão, pa batão, grandão. E aí, Eric? Quepa, batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão, grandão. Quepa, batão, pa batão, grandão. Quepa, batão, pa batão, grandão. Quepa, batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão, grandão. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero trair. Ah, é? Você quer trair? É? Então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile, quem vai trair o marido? O quê, rapaz? Ele quer ousadia. O prefeito Laércio Melo. O quê? O quê? Prefeito Laércio Melo. Eu não ligo pra nada. É Santarém novo. Enquanto... Mas eu só quero ser feliz. É, e poder... Tá bonito. Agora, agora. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Tá lindo, bora. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Joga tudo. Os fantasminhas detonando tudo. Aquele abraço. O Robson, o Baby, maravilha, faz isso, Baby, Romário, mim, vai joga, vai joga. Claudiane, joga a Andresa, pra mim, vai joga. Aí Danilo, joga, joga, Daniel, pra mim. Parabéns, pode crer. Os três macetes para conquistar você. E no primeiro, eu vou subir. No segundo, vou descer. Agora quica. Sendo um macetinho, eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. E aí, monas? Com esse ciúme aí, cego aí, vai ter mais jeito. Do Guamá aqui presente com a gente aí, na fronteira. Mais jeito, por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Só quem tá solteiro, vai! Não perdoa, não. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer. Amar, amei, gostar, gostei. Bora! Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Dale, crocodilo! Vem dançando, vem dançando! Um, dois, vai, vai! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou. Uhul! Já me perdoa, meu amor, porque sabe... É crocodilo! Uai! envolvimento diferente. Eu enfino a vocês, a vocês. Gigante, eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. A mulherada vai, vai, vai, vai. DJ Patrese. Chama logo! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. E aí, Carlinhos? Tu tá na fronteira, moleque! O W me chama. Me segura! As gêmeas na canção, vai, paralisa. Com o bumbum no chão. Vai, vai. Paralisa, vai! Com o bumbum no chão. Vai para, para, para, para, para, vai para, para, para, para. Aquele dia te vi e tu energia senti. Desde só no DJ Patrese. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. O Caio Oliver de Salinas. E não devo. E agora? Deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Pa, pa, pa, pa, baila. Placata, placata. Como ella lo mueve sin parar. Gino Pração e Gordo. Já pra detonar tudo aqui no Gigante. Moradinho, hein? Não te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Gigante Crocodilo Prime. Lo que he visto en ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debemos gustar. Pero hey, cuéntale. É Power Drink, meu irmão. Te segura. Muito drink pra todo lado. Power Drink, a parada. É Crocodilo.